chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Um minuto para uma, chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Vamos dar um off na TV ali. Alguém pode dar um off na tela para nós ali, por favor? Colocado no Formel. Não dá, cara. Sempre que eu não tô olhando o Formel, tiro. Muito bem, fala aí, Potter, tudo bem, boa querido? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu falo isso porque as pessoas gravam o programa, né, e escutam em qualquer horário. Então, claro, exato. Independente da como é que se chama isso do dia? Turno? Turno. Isso, muito bem. O programa, ele é eterno, então as bobagens que a gente fala aqui são eternas. Eternas, é verdade. Não essa é naquela camisinha falou no rádio, deu pra bola, não tem essa? Não, tá eternizado. Bota exatamente. No YouTube aquela partezinha, né? Atemporal é bacana, né? Atemporal. É pro resto da vida, falou aqui, vai pro resto da vida. Né, Pi? É verdade. É verdade. Saudações, e aí, Cajezinho? Beleza, tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Fala aí, Geiso. Como é que é, galera? O Geiso agora tá morando aqui, o Geiso. Tá muito frio, meu. Tá aqui frio. É mais quente que lá em casa, fica aqui, só. É, aqui é mais quentinho, tem um ar-condicionadinho, né? Verdade. É muito frio. É verdade. E aí, Maurício Amaral? Tudo bem. Beleza, o homem colorado, conselheiro colorado, estrela do Bola nas Costas, de segunda-feira na Atlântida para o Rio Grande do Sul e Chapecó, é o meu querido amigo e compadre. Beleza. O final é melhor. Lele, vamos tomar uma ceva, um chope. Ah, cara, tô tomando uma sopa tapado em casa. Sopa tapado? Tapado com cobertura. Coberto. É o tipo de cara, sopa tapado. Segunda-feira, seres humanos noite, morrendo. Nós saímos aqui do Bola. Ele tava lá na festa dos 40 anos do sala de redação. Que, aliás, emocionante, falaremos daqui a pouquinho. Cara, o que tiraria um ser humano de casa ontem de noite com 8 graus? Posso responder? Só uma coisa. Só a amizade. Isso aí. Amizade tiraria. Amizade. Sim, cara, por isso que eu fui dar comida pra minha cachorra e depois fui deitar. Eu vou te falar uma coisa que eu não sabia. Fui deitar com a cachorra. Maurício Amaral, Fetter, Mr. Pic, tá aqui às 6 da manhã, KG, o Jason não podia ir porque tava trabalhando no bar. Jason, foram lá. Foram todos? Foram lá. Sim, fomos. Estavam lá. Aonde? Na vida, né? Aonde que eu fui? É. No, lá em casa. Depois. Ah, tá. Agora é importante que se diga. Era um combinado, te lembra? É importante que se diga. Que naquela foto dos bigodes que foi colocado alguns dias aí, que era o Potter, o Lele e o Pedrão. E o Pedrão. Alcemar. Um comentário ali, eu realmente não havia percebido, e é verdade. Um comentário dizia, o Lele tá a cara do Tiririca com esse bigode. E é verdade, cara. Corintina, vou ter que tirar foto. Já me compararam com várias pessoas, mas com o Tiririca. Pois é, quando eu vi o comentário ali, eu não resisti. Aliás, tem uma propaganda política rolando na TV com o Tiririca. É deprimente. É deprimente. Não, mais do que deprimente, cara. Pra mim é o fim, entendeu? Pra mim acabou ali. O respeito que eu podia ter por um parlamentar acabou ali. Que barbaridade. É sobre o nepotismo, exatamente. Mas enfim, queridos, vamos nós aqui fazer comentários pouco embasados sobre os destaques do Clique RBS nesta terça-feira, 28 de junho, mais uma madrugada gelada no sul do Brasil. Hoje é dia da renovação espiritual, amigos. Olha que importante, cara. Precisamos renovar diariamente nossa fé. Eu acho que tem que renovar esses espíritos também, cara. Não, os espíritos se renovam, eu né, não me Maurício? Assusto mais com esses velhos, cara. Tem uns novos. Os espíritos se renovam. Se renovam. Mas é bonito dia, né? É bonito dia, bonito dia. O que, que é renovação espiritual? É o que é. Renovação espiritual. É autoexplicativa a tipo, colocação. O cara tem um espírito. Assim, eu tenho o espírito de uma mulher. Não quero mais uma mulher. Não. É o teu espírito, é o teu próprio espírito. Mulher é cara. Tu contigo, tu com as tuas crenças, com as tuas convicções. Isso. É mais ou menos como o seguinte, ó. Fica na tua. Reflexão, cara, sabe? Tipo, pra onde eu vou, de onde eu vim, o que eu tô fazendo no meio do caminho, o que eu tô fazendo pra ajudar alguém, o que eu tô fazendo pra prejudicar alguém, não ter o que fazer. É uma data muito maior, então. Claro. É um troço bacana. Agora achei legal, porque é besteira renovar espírito. Pode renovar convicções, pode renovar, enfim. Porque tu é um espírito, né, Potter? Não, tu é um espírito. Ser humano. E dentro de ti habita um espírito. Não, dentro de mim tem órgãos que fazem meu corpo funcionar, sangue, água, um monte de coisa. Este sou eu. Tá bem. Ele veio com tudo hoje, hein? Além do dia da renovação espiritual, é dia também, dia estadual do Ministério Público. Um grande abraço ao Ministério Público. Hoje também é dia do diretor escolar. Bah! O diretor escolar que tantas aguentou de temos nós. Temos nosso, né? O medo, né, cara, tinha o diretor, né? Nossa, vai pra direção, diretoria. Meu nossa, Deus. O diretor, é. Um grande abraço a todos os diretores guerreiros desse país. O diretor é o Fetter, né? De colégios. Sala do Fetter. Vai pra sala do Fetter. O Fetter tá te chamando na sala. Ali. Dos colégios estaduais e municipais que sofrem nesse país, né? Tanto os federais também, nos reitores, entram nessa barca aí, né? Aliás, morreu o reitor da URG, da PUC, né? PUC, é. O doutor Norberto lá morreu, ele era reitor na época que eu estudava lá. É, verdade. O Maurício deve ter pego uns 12 reitores na URGS. Mais ou menos. Né? Eu peguei só um abraço pra ti, Potter. Eu estudava em colégio metodista, cara, e eu frequentava a igreja aos domingos com a minha avó, né? Ah. E o diretor do colégio frequentava a igreja também. Então eu era arregado. Grandão, tá? Grandão. Gigante, aí, galera. Claro. Como é que tá a igreja, ó, velha? Gigante. Muito bem, então aqui as datas de comemoração desta terça-feira, 28 de junho. Agora vamos ao que interessa, mínimas de hoje. No Rio Grande do Sul, Cambará do Sul registrou menos 6,2 graus. Mas a temperatura não importa mais, agora só a sensação térmica. É a sensação térmica, mas exatamente. Isso é temperatura. Isso é temperatura. Ou seja, no termômetro. Em Santa Catarina, a mínima foi de 9 graus negativos em Urupema. Meu Deus! Eu tenho um terreno na Urupema. Tá branquinho. Tem um terreno branquinho. Tá vendo há uns 20 anos, mais ou menos. O Potter não consegue vender o terreno. Quando eu me casar... É, botar uma pousada, um hotel lá. Quando eu me casar, é isso aí que eu vou fazer. Os turistas vão atrasar, né? Vou botar uma ainda em Santa Catarina, o trânsito no elevado Rita Maria aqui em Floripa deve ser liberado apenas em 2012. Piada puta! A construção pretende acabar com os congestionamentos enfrentados por quem entra na ilha pela ponte e segue para a Avenida Beira-Mar Norte. O elevado terá 8 metros de largura e 390 metros de comprimento. As obras começaram em abril e, segundo a prefeitura, seguem no cronograma. Pode ficar tranquilo. Nesta semana está sendo feita a segunda etapa da concretagem da pista. A empresa que está executando a obra tem até julho de 2012 para finalizar a pista. Para a conclusão do elevado, ainda faltaria a terceira etapa de concretagem da obra. Depois disso, então, será feita a camada asfáltica em toda a extensão da pista. Pena que o Alcemar não está aqui para nos dizer que tipo de asfalto. Deve ser o 12. Deve ser. Asfalto 12. O britolado. Sabe que aí que tá a sacanagem, né? Aí que tá a sacanagem das empresas de asfalto, né? Elas vão lá, tem que botar um asfalto. Tem a espessura do asfalto. É o 12, 17, 19. Aí eles prometem 20. Prometem 20. E botam o 9. Aí eles botam o 9. E aí tem alguém do governo que vai lá ver. Tá, o 20 é 20 milímetros, né? Eu não sei, tô chutando aqui. É por aí, Aí tem um cara do governo que vai lá, né? Pra ver se botaram o 20. Aí ele vai lá, viu que botaram o 9. E aí aparece um relatório que realmente era o 20. Aí o que acontece? Ele levou uma bolinha. Ele leva dele, qualquer chuvinha destrói tudo que tem fazer. Que morre asfalto, muita gente. Buraco, tudo mais. Que é assim, esse asfalto que botam aqui na Cruzeiro, aqui, né? Porque qualquer estrada do botam, sul do Brasil. Dura uma semana, os mesmos buracos estão. É impressionante. O Porã já falou isso, porque é uma via que a gente vem da Zona Sul pra cá pra rádio. É impressionante, cara. De uma em uma semana o buraco tá no mesmo lugar. É verdade. Tipo, eu passo direto. Parece também, que os caras botam terra, areia, né? Não, o tapa buraco. Imagina se o asfalto tapa buraco. Imagina o tapa buraco. Tem uma gurizada. Tem uma gurizada de Porto Alegre, não sei o nome do grupo deles. Eles têm um Twitter que tem um. É Golf em Porto Alegre, bota no YouTube. É uma gurizada que pegou na classe e foi jogar golfe nos buracos das ruas de Porto Alegre. Fizeram lá, é sucesso no YouTube, gurizadinha de Porto Alegre. Bom, então um abraço pra você que tá aí parado nos desvios em Floripa. É, ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. Galera parada ali esperando a vez pra entrar na pista de rolagem, enfim. Daqui a pouco vão ser feitos, então, os acessos ao elevado. Então, por enquanto, vai demorar, né? Daqui a pouco vai demorar. Por enquanto, vamos assim do jeito que dá. 2012 é 31 de dezembro de 2012 ou 1º de janeiro de 2012? É julho. Julho de 2012. No meio. Seca afeta 10 milhões de pessoas na África. Falta de chuvas provoca crise alimentar que afeta principalmente as crianças. A região conhecida como o chifre da África precisa com urgência de ajuda humanitária para enfrentar a desnutrição. Não se via uma seca assim há 60 anos. Em várias regiões do Quênia, Etiópia e Somália, uma criança em cada três está desnutrida. Que é na África mais pobre, né? Ah, subsaariana, é... pra baixo do Saara. Lá ali é avassalador, né? Quando tem uma tragédia, uma climática dessa, alguma coisa assim... Já é difícil, porque né, porque as condições já são precárias, é, né? As pessoas já nascem doentes, né? Já nascem com pouca... Cara, a favela na África, eu fui numa favela em Cape Town, lá na Cidade do Cabo, é inacreditável, né? Alguém já viu o filme Distrito 9, com os alienígenas, é só que é em Joanesburgo, e aí tem uma... as casas são todas de lata, sabe? E faz muito frio na África, como faz muito calor, faz muito frio. Cara, é pior que as favelas brasileiras, e isso que a África do Sul é um dos países mais ricos da África, né? E teve Copa do Mundo, tu vê. Teve Copa do Mundo. Pode ter no Brasil também. Conseguiram melhorar algumas estradas. As estradas são, não tem comparação, não há comparação. Lá é primeiro mundo com o Brasil. Aeroportos também não há comparação, mas os programas sociais eles escondiam, né? Botavam tapumes nas estradas pra tapar as favelas. Claro. Né? Davam muito ingresso, porque o povo não tá tão assim querendo futebol, né? Sabe que fizeram isso no Rio de Janeiro, né? Do Galeão. Do Galeão, do Internacional, até a Zona Sul, tu passa pela linha vermelha. E aí são tapumes de publicidade. E aí eles fizeram evento. Isso. Fizeram tapumes pra esconder as favelas. Dizem que é pra evitar que os caras invadam a pista. Mas a gente sabe que no Brasil não é. É pra esconder a favela. É pra gringo não ver, né? É pro gringo ir direto pra Ipanema, Leblon, Copacabana, né? Pra não ver aquele monte. O Morro do Alemão, né? Tu sai do Galeão lá. Do Galeão. Tu passa pelo Complexo do Alemão em direção à Zona Sul. Sabe que a FIFA vai mudar, porque existe um turismo muito grande de Copa do Mundo, de pessoas que têm dinheiro que vão em tudo que é Copa do Mundo. E aí os caras reclamaram que duas Copas seguidas em países de terceiro mundo. Eles vão fazer isso, que tem um rodízio de continentes, né? Uhum. E aí eles vão botar entre África e América, a Europa, ou a Oceania, lá, sei lá, Austrália, ou até a América do Norte, ali em cima, né? O Canadá, qualquer um. Que vai ser Brasil, Rússia e Catar, né? É, não, mas corre o risco de não ser Brasil, né, meus queridos? Aí vamos combinar, né? Corre um seríssimo risco de não ser no Brasil. Pô, foram liberadas as licitações agora, né? Agora é só agora gastar dinheiro. Ah, agora vai, valor. Porque dinheiro pra construir tem, né? Só vai ver quem tem que pegar a parte dele, né? Quadrilha de estelionatários teria causado prejuízo de 500 milhões de reais na região metropolitana de Porto Alegre, a chamada GPA. Sim. A Grande Porto Alegre. Criminosos anunciavam em jornais de grande circulação empréstimos bancários e consórcios sem a necessidade de fiador. As vítimas que ligavam para os números fixos ou celulares teriam que depositar entre 300 e 1.600 reais para garantir o empréstimo sem a necessidade do fiador. Os criminosos garantiam que 24 horas após o depósito, o valor solicitado seria creditado na conta das vítimas. Pode ficar tranquilo. Aí eu pergunto o seguinte pra vocês, cara. O criminoso tá na dele. Tá na dele, tá fazendo a dele ali. É isso aí. Ilicitamente na dele. Ilicitamente na dele, no sentido de que ele tá ali fazendo o que ele foi feito pra fazer. Crime, tá cometendo crime. Agora, o pobre coitado que tá pedindo grana emprestada é porque tá precisando dessa grana. Esse pobre coitado não lê jornal, não vê TV, não sabe que as pessoas agem de má fé e que esse tipo de golpe vigora há muito tempo, cara. Muitos idosos caem nessa. Lê jornal, não lê jornal. E vê TV, ele vai ver novela. Pô, mas na novela tem isso, pois entendeu? É, mas é que aí os caras com uma boa lábia, eles entram exatamente ali na necessidade, no cerne da necessidade da criatura. E aí os caras com uma boa lábia, e tem isso, né? E isso é um talento. Pode ser usado por bem, pode ser usado por mal. O cara pode conseguir muita coisa. Então, os caras vão lá e conseguem. Que o cara pegue 300 pila que ele não tem. Que ele não tem. E deposite lá pra tentar pegar. Não, tu deposita os 300 e amanhã os 1.500 são na tua conta. É isso aí. É que às vezes eu acho que o cara acredita numa coisa dessa, cara. É que o trote aquele do que fizeram do Potter, é assim, tá? Ah, da filha, né? Tá, mas aí tem um elemento psicológico, né? Não, é outra história. Mas é que geralmente o cara de menor, digamos assim, de menor cultura, cultura adquirida, né, que tá nessa situação, ele tá no desespero, cara, ele se agarra em qualquer coisa. É aí que o cara entra, entendeu? Peraí, velho, mas se é desculpa, tá voltando no tema, mas se é esperto o suficiente pra dizer, não, pô, peraí um pouquinho, eu vou depositar 300 e amanhã vem 1.500, não vem 1.500. Tinha que abrir o olho e dizer, não, peraí, me dá primeiro 1.500. Eu tô precisando de dinheiro e o cara quer que eu dê dinheiro pra ele me dar? Não. Mas, Fer, tu não lembra daquele episódio daquela onda das pirâmides? É. Sim. Uma galera, no Egito, tipo, né? Foi proibido. Mesmo. Construção. Dá pra ver da Lua. Mil e poucos anos atrás, 2000 e poucos anos atrás. Nunca fui no Egito. Nunca fui na Lua. E aí, jogar videogame em família. pode ser benéfico para pais e filhos. Olha aí! No meu caso, tá sendo mais benéfico para filhos. Eu vi o... Eu só tomo laço. Mas é que... É a amizade, né, cara? É a amizade para filhos. Reforça os laços. Tempo junto, né? Qualquer coisa com o filho é legal. Crianças e adolescentes que jogam videogame com os pais apresentam níveis menores de agressividade, sabem lidar melhor com as adversidades da vida e são mais sociáveis. Ah, e os jogos violentos? É, depende do jogo todo. Que tu joga. Depende também, do jogo, né, cara? Depende do jogo. É, lógico. Não vai sair Fighter jogando GTA e Street Fighter com piada de 6 anos. Não precisa, né? Não, é legal, meu. Mas é legal. Mas é legal pra maior de 12, 13, mas cara. Mas é o que eles querem jogar com 6, 7 anos, é o Street Fighter. Depende, é eles querem o que o pai deixa. É, não tem mais joguinho dos Smurfs. De educação. Hã? Não tem mais joguinho dos Smurfs? Não tem, não tem. Só se for pra matar os Smurfs. Não, mas era legal, vai matar ter filme, jogava, você não era sabe... craque nos Smurfs. Quem vai ser Smurfette? Eu, quem vai não lembro o nome da atriz. Não lembro. No Google, o Google sabe. Mas enfim. É legal, é uma dica. Fica a dica aí de jogar videogame com seu filho, com a sua filha. Tem que ser uma gostosa. Com seu pai, com a sua mãe. Sabe que o meu pai sempre foi, ele fez sacanagem comigo. Eu pedi a bicicleta de marcha, ele me dava sem marcha. Eu pedi o Mega Drive, ele me deu o Master System 2. Tudo a metade. E aí tinha um jogo que vinha no Master System 2, que era o Alex Kidd em Miracle World. Que beleza, Alex Kidd. E aí eu veio expert nesse videogame, assim, porque eu só jogava ele e eu fechava o jogo, que é grandão, em 35 minutos. Né, tinha que jogar pedra, papel e tesoura. Agora tá dando um monte de flashback, um monte de gente que tem uma idade, né? 26 anos. E... Não, não é 26 anos. E eu ia nas casas, cara, acabar o jogo. Eu levava o videogamezinho, sentava, botava uma cadeirinha pra mim. Sei. E a família ficava atrás de mim e eles. Tipo assim, é assim que aquele mata o chefão, sabe? Eu era convidado pra ir lá. Sim, aí o gurizinho que sempre quis jogar, ele pegava e tirava o guri. Sabe, meu, eu que vou jogar. Ah, isso aí sim, em fliperama, né? Esse não, guri vai acabar no rádio. Acabou. Nunca tá se nisso. Acabando, inclusive. Só teve uma vez. A vez que eu pensei em ser radialista FM foi o dia em Alegrete. Só um minutinho, assim, a gente tem uma informação aqui. Muito importante. Não é spam. Sabe quem vai ser Smurfette? Quem? A Katy Perry. Tá bem, tá ótimo. A Katy Perry que sofreu bullying no colégio. Mas deixa eu falar pra vocês uma coisa, cara. Ontem, em Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, viveu uma noite de muita emoção. A emoção dos 40 anos de vida, de existência diária, de segunda a sexta, do Sala de Redação. Programa criado há 40 anos pelo jornalista Cândido Norberto, que ontem comemorou os 40 anos numa bela homenagem realizada pelo Grupo RBS para seus integrantes, em especial ao querido Rui Carlos Osterman, que já esteve conosco aqui e nós já estivemos com ele lá nos encontros com o professor. Ontem o professor encerrou a carreira, digamos, jornalística e artística no rádio. Sala? Ele não é mais o âncora do Sala. É, no âncora do Sala. E também não apresenta mais o programa de entrevistas no meio da tarde, né? Ele vai seguir entrando como comentarista em alguns jogos especiais, duas colunas semanais na Zero Hora e algumas intervenções no programa das 6 horas da tarde do Nando Gross. E essa vai ter um projeto de Copa do Mundo também, grandão. E aos sábados, encontros com o professor na Rádio Gaúcha também. Tá ok, mas assim acontece que ele não vai estar mais ancorando Sala e não vai estar mais participando efetivamente como diariamente, vinha participando diariamente na programação da Rádio Gaúcha e da Zero Hora. Então é uma certa, né, a homenagem foi feita meio que num encerramento assim de atividades. Justa homenagem. Né? E emocionante, eu ficava vendo, cara, aqueles monstros no palco lá do Teatro do Bourbon Country e pensando, cara, tu vê, a gente tem 4 anos de programa aqui na Atlântida, os caras têm 40 anos, velho, de dedicação, de respeito, de momentos de cedência, né? Tu tem que ceder, ou tá no meio de uma discussão ali, ou das duas, uma, ou tu parte pra cima do cara, ou outro recua. Como já aconteceu, né? Como já aconteceu, e bate boca, exatamente. E brigas homéricas. Né? Eu odeio o quê? O Santana falou uma baita frase. Santana, vem comigo, tá? Eu sempre falo frases maravilhosas. Segue a frase que eu vou falar. Exatamente. Repete, Santana. Vai. Eu tenho certeza. Que todas as brigas do Sala de Redação foram verdadeiras. As brigas do Sala foram verdadeiras. O que são mentirosas são as reconciliações. O que são mentirosas são as reconciliações. É demais, Santana. Mas então, pô, eu comentava com o Maurício agora há pouco, ficamos tocados ontem com este momento. que se pôde assistir lá no palco do Bourbon Country. Um grande abraço a nossa todos. Nossa hora vai chegar, tá? Nossa hora vai chegar. Se perguntei Deus quiser, a nossa hora vai chegar. Perguntei pro nosso presidente ao vivo se ele achava que tinha algum time com capacidade. Ele falou: não, não tem. Não vejo. Eu queria agradecer o Potter ontem por ter lembrado que eu vou ser o único que não vou chegar aos 40 anos do Pretinho Básico. Muito obrigado. Eu estava ouvindo nesse momento, fiquei extremamente comovido. Vai ter, ontem teve homenagem para os que. Talvez nenhum de nós chegue. Teve uma homenagem para os que morreram. A gente faz uma homenagem. Tá, assim, beleza. Bota uma foto tua. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu não quero na minha vida. O Arthur vai receber. Eu não quero na minha vida daqui a 36 anos estar aqui na frente deste microfone apresentando o Pretinho Básico. Eu não quero isso para minha vida. Tá, é só isso que eu deixo dito. Tá bem. Vamos dar uma girada, homem 19, Mr. P. Ô, Mr. P, tá resfriadinho? É, sinusite. Então sinusite. Hoje eu tô no banco. Hoje não, não tem essa de banco, vai jogar. Olha, presta um dinheiro aí, você tá no banco. Buenas, indiada. Segue aqui as diferentes visões que diferem o homem da mulher. E um abraço pra lista telefônica de Chapecó. Rogério Melo. Bom, então já perceberam, né? É como cada coisa representa pra mulher e pro homem. Coisinha, por exemplo. Fala coisinha. O que, que é uma coisinha pra mulher? Coisinha. Uma coisinha pra mulher é qualquer parte embaixo do capô do carro. Aquela coisinha. Aquela coisinha ali. Tem uma coisinha batendo ali. Isso, tem uma coisinha. Tem uma coisinha pingando. Já a coisinha pro homem, normalmente, é aquele fecho do sutiã da mulher é uma coisinha. A coisinha aquela do sutiã ali. Não, pode dizer, mas que coisinha. Pro homem, a própria mulher pode ser a coisinha. Coisinha. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Eu disse coisinha. Vulnerável. O que é vulnerável para uma mulher? Vulnerável para uma mulher é abrir-se totalmente emocionalmente para uma outra pessoa, desabafar, enfim, né? Ah, eu estou muito vulnerável. Isto. Ele tá me traindo. Já pro homem, vulnerável é jogar bola sem caneleira. Ah, estou vulnerável. Os caras deram chegada em mim. O que, que seria comunicação para a mulher? A comunicação para a mulher é uma troca de conhecimentos e palavras e sabedoria com o seu parceiro. Fofoca. Já pro homem é o ato de deixar um recadinho quando for sair pra uma pescaria ou qualquer outra viagem. Bilhetinho, bravo. Lembrando que os caras do Brokeback Mountain saíam pra pescarias. É verdade. E caçadas, né, Potter? Caçadas de viados, né? Lembra, Potter? Entretenimento. O que seria entretenimento pra uma mulher? Um bom filme, concerto, teatro, livro. Já pro homem, tudo que pode ser feito enquanto a cerveja tá sendo tomada. Boa. É um entretenimento. Tem uma frase do Mr. Cat que diz assim: eu sou um idiota e principalmente quando estou perto dos meus amigos. Quem é esse? Mr. Cat. É o novo ídolo do 40, velho ídolo. 40 filhos. Eu tatuei o Mr. Costa. Mr. Cat. Aonde? Aqui, ó. Ah, tá aqui. Ficou feio. Flatulência. Pra mulher, um produto de indigestão muito embaraçoso, desagradável. Bota. Pro homem, uma fonte de entretenimento. Expressão pessoal e comunicação entre os homens. Sim, eu também vejo, Pi, que é também uma. É um teste de intimidade. Intimidade. Cumplicidade. Com a mulher. Certo. A mulher que ri do teu pum é uma mulher que realmente gosta de ti. Não, é porque ela não tem outra coisa pra fazer. Não, ela tem. Desculpa, ela pode chorar, claro, tem. Pode separar de mim e procurar um cara que não peide. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Existe, mulher, mulher. Ela já tem naturalmente aquela dificuldade, aquela constipação intestinal. Constipação? Né? Constipação, Não faz cocô. A popular prisão de ventre. Ah, sim. E a mulher, cara, da mesma forma, ela emite muito menos gases, né? Pela flatulência, digamos assim, do que o homem. Muito, muito menos. Muito menos. Ela faz cocô menos que o homem. Na realidade, ela não solta pum. Ela soa. Não, ela deveria soltar mais, então. Deveria, né? Ela deve se atacar com prisão de frente. Mas é que a gente. Uma dica pro magrão que tá aí em casa agora e que tem esse problema na sua mulher, a constipação intestinal, faça uma massagem nos pés da sua mulher, eventualmente. Massagenzinha nos pés, drenagem linfática. Faz uma massagenzinha na mulher, deixa ela bem relaxada, bem à vontade. Nasceu uma hashtag, logo ela vai fazer um cocôzinho. É que nós homens a gente curte o lance do peido, né, cara? A gente fica assim, bah, hoje tá bravo. Hoje, mas eu fiz campeonato de peido debaixo das coisas com meu filho. Agora é tu. Lembrei de uma boa. Tava o genro na sala, com a noiva, família toda ali, o sogro, a sogra e o cunhadinho de 10 aninhos na sala olhando TV e tal. E aí começou a acontecer essas voltas na barriga do cara. E o cara os aguapés se mexendo. E aquele constrangimento, a noiva do lado, o sogro, a sogra, o gurizinho, mas ele não se aguentava mais, ele lembrou daquela estratégia das costas da mão que a gente coloca na mão, né? E assopra e sai o barulho, né? Como é que faz? Certo. E aí ele fez isso aí. Soprou e largou. E largou. Aí o gurizinho, o cunhadinho, 10 aninhos, empolgado. Ah, claro, né? Como é que tu faz isso aí e tal, né? Vou te ensinar, vem aqui. Aí fez o barulho com a boca, nas costas da mão, tudo. Vai treinando. Aí o gurizinho, pá, eu vou. Foi lá pra cozinha e foi treinando. Daqui a pouco passou uns 10 minutos e ele voltou, né? Voltou o gurizinho, olhou pra ele. Pá, aprendi. É mesmo? Faz aí. Ele... Pá, que legal, parabéns. Tá, e agora me ensina como é que faz pra feder. Consegui. Muito bem, e aí, quem mais tem aí, Bia? Tem mais duas coisas aqui na diferença da interpretação da visão entre homem e mulher. Fazer amor. Fazer amor com outra pessoa. Só isso que eu sei. A mulher fazer amor, a maior expressão de intimidade que um casal pode ter. Da música. Já pro homem, olha, pode chamar do que quiser, desde que se faça. É isso aí, velha! Homens! Vai encerrar a lista, controle remoto. O que é um controle remoto? Qual é a visão de uma mulher para um controle remoto? Um aparelho para trocar de um canal de TV para o outro. É isso aí. Ah. Pro homem, um aparelho para vasculhar os 375 canais a cada 5 minutos. Cara! É bem bom. Eu descobri agora um mosaico de futebol, cara. É demais, tu pode ver todos os jogos ao mesmo tempo. É a vida. Só a net te proporciona isso. Mas aí tu sabe como é. Atenção, sabe como é que tu vê quando não é? Quando não tem a bolinha. Na net tem a bolinha que tu bota a narração na tela que tu quer. Ah, sim. Aonde tá a bolinha, tem a tela. Se por acaso vê um que não tem a bolinha, não é. Aí é... Pô, aí não é, um abraço não é, pro Zento, não é, né? Não é com a gente. Um abraço pro Zento e pra toda a equipe da NET, todo mundo ali no prédio da NET, aqui pertinho, o prédio da NET, aqui pertinho da rádio. Todo mundo ouve o programa. E a gurizada que visita as casas pra instalar, também, desinstalar, também. Arrumar, todo mundo também, sempre escutando. Também. Esse dia eu liguei pra NET, botei um gato NET, liguei pros caras. Que é, meu? Botou o quê? Que isso, um gato gente? Net, que gato NET, cara? Que mané gato NET, rapaz. Liguei, os caras não quiseram arrumar. Eu vou te denunciar, cara. Qual é o número lá? 14.800? 14.200. 14.200. Ô, NET, dá uma chegada aí então lá no bar da Dona Rosa, em Sertório, 14.200. Eles passam jogos da dupla Grenal em gato no pay per view. Não pode, hein? Boa tarde. Sim, quem narra é o seu Paulo Brito. É o Paulo Brito, Paulinho Brito. Vamos ver, KG. A mãe bate com força na porta e grita: Branca! Menino! Posso saber o que tu tá fazendo há meia hora nesse banheiro, menino? Ah, mãe, eu tô fumando e lendo revista Mulher Pelada. Ah, bom, pensei que tu tivesse um chuveiro elétrico. Fumando, cara. Um guri, que é isso, cara? Vai, a fumaça do chuveiro. Quem aqui, né, amigo? É, amigo. Quem aqui já não, né, amigo? Já as revistas de mulher pelada. Lá em casa, assim, ó, no inverno especialmente, cara, era muito cara a conta de luz quando eu era piá, cara. E aí depois, quando a gente trocou pra chuveiro a gás, a gente gastava muito gás, cara, no inverno. Isso. Falar nisso, tem mais de 20 mil pessoas. E aí tinha, né, embaixo do coisa de roupa suja, e tinha um montinho de revista. Que a mãe achava que não via, a gente achava que a mãe não via, né? Mas sabia que tinha. Mas sabia, né? Claro, mãe grossa. Sabe tudo. Mas tinha a emoção de entrar com a revista dentro da calça, por da camisa. Isso faz parte da formação heterossexual de um filho. Né? Tem que liberar. Eu faço pela imaginação mesmo. Só porque eu lembrei agora, nós estamos falando de fumaça, isso e aquilo. Hoje de manhã, no despertador do Pino Pijama, que a gente liga pra alguém pra acordar. Isso é demais. Acordei uma ouvinte que o esposo já tinha ido trabalhar, fumageiro. Em Santa Cruz, e ela trabalha na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. Que loucura. Que paradoxo. É meio Grenal, assim, né? Não fala de trabalho em casa, né? Aliás, uma galera que como é que a gente chama? É colhe o fumo? Colhe? Colhe. Acho que colhe o fumo. Uma galera que colhe fumo nos ouve neste exato momento nos campos de plantação de Santa Cruz do Sul. Estão picando fumo lá, né? Estão colhendo fumo lá. Hoje tá bom, né? Hoje tá bom. Ontem não tava tão legal. Tá sempre bom pra colher. E aí, Potter? Uma piada, né, gente? Piada do Potter! Apoio! Ceras, tatuco! Tatuco, ceras em tudo! E aí o cara vai ao massagista e fala que tá com uma dor no tornozelo. O massagista invoca em querer dizer que não era no tornozelo, era no pé. Aí o cara diz: Não me enche, porque hoje eu acordei de pé esquerdo. Aí o massagista pergunta, por que o senhor acordou de pé esquerdo? E aí o cara responde, porque eu não podia tirar ele pra dormir. Ai, Tietê, bebezinho! Essa é das boas, hein? Velhos tempos. Que é isso. Tá, e aí, Geiso? E a mãe vai no gurizinho, salada. A mãe vai onde? A mãe vai, chega pro guri, salada. Ah, tá. Filhinho, salada. Minha mãe vai fazer a feijoadinha, essa completinha. Feijoadinha, cara. Coisa boa, ela tá convidada, seu Alexandre. Muito obrigado, salada. Obrigado. Então vai lá, me liga pro açougue, salada. Vê se eles têm tudo lá, meu. Comer teu feijãozinho. Não, vai comer. Não, feijoadinha. Claro, feijoadinha, feijoadinha, feijãozinho. E aí, pega e entrega ali, tá pro guri, salada. Que vai lá e liga. Alô? Alô, seu açougueiro? Sim, seu açougueiro. Você tem orelhas de porco? Sim, tem. Você só tem nariz de porco? Sim, sim. Costelinhas de porco, você tem? Sim, sim. E pezinho de porco? Tem. Pá, meu, deve ser feio pra caralho. Ué, isso aí é uma boa de passar o trote, né? Fazer nada. Cabelo no espinafre, fazer cabelo no espinafre, tá? Vou guardar aqui, meu. Cabelo miojo, tá? Fala, falando em trote, cara, lá no, quando a gente tava vendo a final da Libertadores, tinha um cara com a camisa do Santos lá, vocês lembram? Uh-huh. E o cara que tava com ele era nosso ouvinte, e ele deixou o telefone do cara pra gente ligar pro cara pra fazer o corno. Porque ele não, certamente não vai saber. Quem é que anotou o telefone? Eu, né, cara? Tá. Aliás, produção. Cara, a gente não mandou um abraço pro senhor, aquele lá de Floripa, lá da praia de Itapema, que nos visitou na mesa. Itapema! Ali, que era nosso ouvinte. Verdade, cara. Senhor querido. Nos convidou pra comer uma carne. É, isso aí, um abraço, só não vou lembrar do nome dele, eu infelizmente, cara. Posso mandar abraço, então? Pode, Amaral, manda. É um casal que me abordou ontem à noite. Opa! De brigadianos? De policiais militares? Foi abordado. Foi na saída de um importante supermercado da Grande Porto Alegre. Não, eles são ouvintes, cara. Aqui, ó, a Milene e o Christian. Sim. São ouvintes do Pretinho pedindo abraço. Pô, legal, cara. É isso aí, Milene e o Christian. E um pedido de desculpa a todo mundo que nos pede abraço e a gente acaba não dando porque esquece. Onde tu vai, o nego pede um abraço. Eu tenho uma nova. Não, os caras me pedem, eu também esqueço. Cara, pede abraço, eu dou um abraço. Cara, pediu. Cara, manda um abraço. Não, não precisa mandar. Boa. Dou um abraço apenas carinhoso, né? Boa. Tipo do. Quem? Do Tecarangate. Quebra-costela. Wilton. Do Wilton. O Wilton tem o melhor abraço no mundo. Não, sem contar o beijo. Que beija. Um beijo lambido. Não. E o melhor de tudo é que ele pega a tua cabeça e fica escolhendo aonde ele vai dar o beijo. Então ele pega a tua cabeça, ele é forte, ele pega a cabeça e fica assim, aqui. Não, vai ser aqui. Aí ele vai mexendo a tua cabeça. Eu vou dizer pra vocês que é o melhor abraço do Pop Rock Gaúcho, vocês vão concordar comigo, é o Rafa da Chimarrutes. Também. Mas o Malenotti também. Eu queria ver o encontro do Wilton com o Jamai. Os dois segurando de cabecinha de coquinho, assim, ó. Escolhendo eles e se beijar na boca, cara. Demais. Que o Wilton, pra quem não sabe. Tati também é bom. O Wilton, pra quem não sabe, é empresário de bandas, né? Exato. Papas da Língua, Chimarrutes, Reação e Cadeia, entre outros. O nosso querido Frotinha perdeu todos os seus documentos. Moreno, que vacilada, Moreno. O Moreno tá com fome e perdeu todos os documentos. Otávio Frota Júnior perdeu no bairro Floresta, em Porto Alegre, próximo a Santo Antônio. Se perdeu na floresta, Moreno. Moreno. Tem recompensa, né, Frotinha? Óbvio, né? É, e aí entrega aqui na Atlântida que a gente passa pra eles. Boa. Isso. Por favor, mas entregue mesmo. Otávio Frota Júnior, nosso bruxo. Você não sabe o favor que você vai fazer, porque é uma criatura abençoada este Otávio Frota Júnior. É um querido, então merece que você tenha esse cuidado, se achar os documentos dele. Mande pra gente aqui na Atlântida. E aí, Lelê, tu ia falar, né? A esposa com o aniversário chegando, joga uma indireta no maridão. Ai, sempre tem isso, meu irmão. Ai, meu bem, meu aniversário está chegando e eu quero um presente bem legal. Uhum. Vou te dar uma pista. Vai de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Uma Ferrari. E pode ser de qualquer cor. No dia do aniversário, a mulher encontrou um pacote no quarto com uma balança de banheiro cor-de-rosa. A propósito, o marido continua desaparecido. Ô meu, notícia importante pra quem curte Beatles. Dia 10 de novembro, mais um Beatles em Porto Alegre. É o Ringo Starr. Só pode ser, né? Só mais um Beatles em Porto Alegre. Só podia ser. Por quê? Exatamente. A gente tem o poder de ressuscitar, cara. Não. Siga. Não, cara, é isso. Dia 10 de novembro no Gigantinho, Ringo Starr. Aliás, tocamos Ringo Starr hoje aqui no O Ringo não era Ringo Starr, era George Harrison. O Ringo Starr não foi Paul McCartney no correio. Para quê? Para quê? Para o John Lennon. Tá bom. Tem um disco do Ringo, cara, eu acho que o KG me ajuda, acho que deve fazer uns 3, 4 anos que ele lançou um disco solo, Choose Love, acho que é o nome, cara, que é um disco bem legal. Que tem vale um monte de participações. Todo mundo quer participar de disco dos Beatles. Me preocupa quando alguém diz um troço bem legal. Me preocupa. Grande Ringo. É porque a expectativa não era lá essas coisas, né? É porque ele tava anos sem gravar alguma coisa. O que o Ringo Starr vai fazer depois de tudo que já fez com os caras lá, né? Mas o grande hit da carreira solo do Ringo Starr é E Don't Come Easy. É isso aí. Vocês lembram? Claro. Né? Eu não lembro. Uma música que ele gravou no. Don't Come Easy to me. Com o intercâmbio inteligente da Egali Intercâmbio, acesse egali.com.br. Aliás, você que é pai de adolescente, proporcione este momento bonito na vida, na criação, na formação de bagagem do seu filho. Mande o seu filho estudar uma temporada fora, certamente ele vai voltar outra pessoa. Entre em contato com egali.com.br. Olá, galera do PB, vendo uma casa mista com 48 metros quadrados em madeira e 76 metros quadrados em alvenaria. Entendi. Baita casa! Esta casa tem 3 quartos, sala, cozinha, um banheiro social, salão de festas com banheiro, churrasqueira, lavanderia, garagem para um carro. A casa é toda cercada, localizada no bairro Nova York, na cidade de Forquilinha, Santa Catarina. Valor 110 mil. Interessados em entrar em contato pelo e-mail rjcamilo@hotmail.com. Camilinho. O RJ Camilo, com um L só, camilo@hotmail.com. Região de Criciúma. Essa casa aí em Forquilinha, no bairro New York. Uma balada do Pretinho lá, né? Isso aí. Vendo Volkswagen Saveiro Cross 2010-2011 completaça, modelo top de linha, tô pedindo na minha, R$41 mil, sem negociação. O modelo é 0 km, custa mais de 47 mil, é vermelha, tem 17 mil km rodados, 9 meses de uso, ar, direção hidráulica, vidro, é top de linha, cara. Roda 15 original, alargadores de paralama, Santo Antônio integrado, quebra-mato integrado, capota marítima. Interessados, mandem e-mail para carrozerado@hotmail.com. carrozerado@hotmail.com pra comprar a Saveirinho do parceiro aí, beleza? Beleza! Voltamos em seguida com o Pretinho. Obrigado pela sua audiência. Rapidão, tamo de volta. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece, doutor Alceu. É bapa mesmo. Tá muito bonito com essa toca, hein, doutor Alceu? De boa! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, a pipa vai dar ingresso pra quem? População carente. Quem? Que bonito, a FIFA. A pipa. A FIFA, né? Tá, a FIFA. A pipa. A FIFA, isso aí. A FIFA. É o bolsa ingresso. Bonito, hein, doutor Alceu? 5% dos estádios vai ser pros pobres. Tá bom, né, doutor? É bom, Pedro? Claro que sim. É, como é que se decide quem é pobre? Mim, a população carente, né, doutor Popper? É o, quem recebe o Bolsa Família. Ah, tá linkado com o Bolsa. Pera um pouquinho, os caras já recebem o Bolsa Família e vão receber ingresso pra Copa do Mundo? É brincadeira. Deixa bem claro que é brincadeira. É brincadeira. Vai chegar e-mail aí. Sim, sem dúvida. Brincadeira. Direção da empresa. E o Renato vai botar o escudeiro André Lima e o Leandro no time. Ó, revolução, hein? É o Lins. Vai tirar o... Cobra, vai. Eles vão tirar o Bruce Lins. O Maurício teve uma reunião lá. Eu chamei o Renato. O Maurício chegou, olha aqui, ó. Não pediu pra tirar não quem, ô Maurício? Não dá. O Lins! O Maurício encontrou o Renato em Bento no fim de semana. Isso, Renato chamou na X. O Renato tava de luva, Maurício. Renato não vai a Bento, é. O Renato tava no Rio. Ele não gosta de ir a Bento. Ah, não gosta? Não gosta do frio. É frio, ele usa luva? Cara, eu imagino o Renato nesses dois dias. Agora pra ver, meu. O Renato no jogo amanhã. O Renato com 20 graus tava com luva, cara. Amanhã não vai nem pro Bento. Vai estar um cachete de escola. Amanhã aparece camiseta. Daqui a pouco é destemperado, tem gente que é destemperado. É, é verdade. Ah, domingo eu vi um guri. Diogo Carvalho é destemperado. Eu vi um guri no Beira Rio domingo saindo de bermuda. Acontece. Mas o adolescente, mas ele não sente frio. Vá pro inferno. Não, não, não. Tava 2 graus no Beira Rio domingo. Eu fui fazer xixi no Beira Rio. Por exemplo, não sinto frio nas pernas, por exemplo. Eu tava de bermuda no fim de semana. Não, no Beira Rio tu não na tava. Na tua casa, né, cara? Não, não fui no Beira Rio. Não, na rua. É rico, casa o Roberto Carlos também não sente frio na perna. Mas não usa bermuda. O que mais, doutor Alceu? Pera aí, tá, tá tudo encolhido. E tudo encolhido, doutor Alceu. Vai pro senhor. É o prio. Tá bem, doutor Alceu. Muito obrigado, tá, doutor Alceu? Eu não quero me apressar, mas eu tô com mau pressentimento. Sobre? Acho que o Avaí vai cair pra segunda divisão. Ah, vamos esperar pra ver, o campeonato é longo ainda. Não quero me apressar. Não rolou nem a 7ª rodada ainda. Isso não é uma flauta, isso aqui é um pedido de recuperação. Tá. Eles não querem, senhor. Aí a menina tá voltando pra casa depois de ter dado um duro danado no emprego, o dia inteiro ali, ralando, suando, trabalhando, quando aparece um sapo na frente dela. E o sapo diz: olá, senhorita, agora me dê um beijo. Eu sou um empresário de sucesso, executivo de uma grande multinacional, transformado num sapo por uma bruxa. Me dá um beijo que eu te dou metade da minha fortuna, tudo que tu quiser. A moça se abaixa, cata o sapo, joga na bolsa e o sapo começa a berrar: Ei, peraí, cadê meu beijo? E a moça: tá pensando que eu sou besta de conversar de marmanjo contigo? Eu vou ganhar uma nota preta com esse sapo falante. Mulheres, né? Que isso, cara. Se eu soubesse que ia acabar assim, não tinha lido a piada. Essas são as mulheres, né? Ô, meu, mandar um abraço pra... Manda aí, Pi. Manda aí. Tu que tem proximidade com o assunto. Ah, pois não. Cuca melhor e tal. Isto, o melhor festival gastronômico da Serra Gaúcha, que vai acontecer a partir do dia 7 ao dia 31 de julho de 2011 em Carlos Barbosa. Festqueijo.com.br. Nos visitaram aqui, a corte nos visitou, os organizadores. Não, não é corte, Pia, é diferente, a gente descobriu aí. São duas meninas. Não tem rainha e princesa. Ah, não. É a dama de companhia e a outra representante que é meio dona do evento. Ah, ok. Qual é o título? Tem certeza que o título é dama de companhia? É absoluta. Essa dama de companhia. Absoluta, foi isso. Foi esse o assunto. No domingo, dia 10, vai ter show do Guela Seca. É um belo show pra gente falar pros empresários de feiras que o Pretinho Básico tá absolutamente aberto com sua balada pra participar de feiras. A gente já teve uma em Bento Gonçalves e sempre foi muito legal. Os caras contratam o Guela Seca pra contratar a balada do Pretinho. E no sábado. Guela Seca é folgore alemão, galera. Por isso que tem esse nome. E no sábado, dia 16, às 19 horas, tem a Voz do Brasil. Como é que é? É uma banda de MPB. Não, é a melhor da semana. A melhor Voz do Brasil. É uma banda de MPB, a Voz do Brasil. E é às 19 horas, sabe? Sim. Claro. Eu acho que a banda Voz do Brasil só pode tocar às 19 horas. E o show começa assim, em Carlos Barbosa, 19 horas. Pô, cara, e mandar um abraço também pro pessoal da... Ontem na festa de 40 anos, o Sala foi uma banda e tocou ao vivo a trilha do Sala. Ao vivo. Olha, tem vários nomes aqui extraordinários. Essa trilha do Elmir Deodato, sabia? É, isso aí, Elmir Deodato. Quem escolheu, da sala de... Quem escolheu foi o Rui Carlos Ossa. Eles foram muito bons aqui, os organizadores da feira, porque eles exploraram bem o nome em especial dos artistas que vão tocar. Por exemplo, no dia 30, no sábado, vai tocar 12h30, The Borges. The Borges. MPB e pop rock. No domingo, encerra a festa às 20 horas, no dia 31, com Mukifus Band. Mukifus, acho que é esse. Amanhã a gente passa a programação de segunda daí. Maurício, o teu problema é o Lins, agora também o Fast Queijo. Eu vou deixar uma frase pro Maurício pensar na tarde, de um grande pensador, um filósofo, talvez o maior filósofo da história romana, o Sêneca disse o seguinte, Maurício Amaral. Sêneca. Tem o Sônica também. Os homens podem dividir-se, Geiso, em dois grupos. Os que seguem em frente e fazem alguma coisa. Eu? E os que vão atrás a criticar. Vai, o Lelê é gay. O Lelê é gremista. Na realidade... Não, passou já, passou. Essa frase, ela é praticamente a mesma que dizer a diferença entre aqueles que vão na arena e aqueles que não vão na arena, que é o Maurício Amaral. Boa, boa, muito boa, Pi. E a Maria, e a Maria, e a Maria. A Maria! A Maria! A Maria! Maria, depois do quarto filho, reclama com Cristiano Manoeldo. É, Cristiano Manoeldo, sabes que eu não quero, ora pois, ter filhos, não? Cristiano Manoeldo, curioso. Ora pois, mas por que estás a me dizer isto agora e não queres mais ter filhos? Eu não quero ter chineses aqui em casa. Aí o Cristiano Manoeldo olha pra ela. Chineses? É claro, nunca ouviste dizer que a cada 5 crianças que nascem no mundo, uma é chinesa. Tá certo, Maria. Planejamento. Fala, Girina. O sujeito entra no trem notúrnico. Notúrnico? No seu compartimento, só ele e uma jovem e bela freirinha que está lendo a Bíblia. Ele resolve sentar ao lado da freira, que, no entanto, não demonstra o mínimo interesse por ele. O moço, impressionado pela beleza da freirinha e vendo o tempo passar sem conseguir iniciar um papo sequer... Desculpa, sem querer te interromper, mas assim, ó... Nós devemos atentar para o piuí do trem. É o piuí. Tem paz em muita assim. É um piuí pandeiro. Vamos ao piuí. Piuí! É que tem muitas cidades no caminho, tem que avisar as pessoas que certo. O trem tá... Tem muito cruzamento. Ó, mais uma. Vai. Piuí! É o trem pandeiro. Continuando, Cadê? Retoma do início que eu vou parar o trem agora. Aí o moço, impressionado pela beleza onde é que eles da freirinha, num trem. Transporte, cara. E vendo o tempo passar sem conseguir iniciar um papo sequer, não se contém e põe a mão no joelho da freira. Imediatamente ela se vira pro rapaz e diz: E mesmo que eu ande no Vale da Sombra. Não, é isso que ela diz. Pô, matou a piada, cara. Matou a piada, eu já nem sei mais o que estão falando. O cara tá com a mão na perna da freira, vindo o trem, e. E aí a freira diz: E mesmo que eu ande. Não é isso que a freira diz, cara. Convidou. Não. Vai no que diz a frase. Isso não é esse salmo que ela diz. Lê o que diz o texto. Mesmo que eu... Cara! Daqui. E diz... Piuí! Salmos, capítulo 6, versículo 23. O sujeito fica vermelho, feito um camarão, retira a mão e não se mexe mais durante o resto da viagem. Piuí! E segue o trem. De volta em casa... Piuí! Não, agora já tá de volta em casa. É, já parou. Ele corre pra pegar a Bíblia. Pega a Bíblia e abre no capítulo... No mesmo Salmo 6, no versículo 23. Onde lê o seguinte: o paraíso fica mais pra cima. Viu só? É bem melhor como tá. Ele agradeceu. Eu ia chegar ali. É o mesmo tipo ajudou. De freira, essas freiras hoje em dia que são mais desapegadas dos valores e tal, que fumam e ficam grávidas. E pior, ficam grávidas e fumam grávidas. Tem tempo. Isso? Claro! Vi, a freira é grávida que fuma? Claro. Vi, tava na de ônibus. Aqui. Maurício ficou com uma esses dias. Levou pra casa! A gente não em casa, não acredito, é fumante, vai embora. Tomamos isso, que a louca acendeu esse Aí é demais, aí é demais. Levei, então, abriu o esquiba, feira grave, ela ligou o cigarro. Bate embora! Some daqui, some daqui. É demais, não, cigarro não. Aí vai pedir pra botar uma James, bota uma James. Não, aí o Maurício botou aquela assim. E aí ela pediu um pagode. Não tem um pagodinho? Exaltando o samba, eu toquei o Exaltando o samba. Tocou Exaltando, como é que é? Como é que é? Vai. Cadê a música pra tocar na rádio, gente? Amanhã tô no estúdio. Amanhã, gente? Amanhã. Esse migué tu me deu ontem, gente. Amanhã tu nos estúdios, sabe? Eu e o Exaltando. Cara, essa música vai ser a música mais pedida da rádio, cara. Vai ser difícil que cantar antes do inverno, com, né, Jesus? Com os instrumentos juntos. Bom. Com os instrumentos juntos vai ser difícil, porque acompanha, quer ver? Olha só, vai. Meu amor, deixa eu cantar nesse inverno, E a Jennifer, É difícil acompanhar. Agora vai ter que pegar uns caras pra quem gesta. Nossa! É sucesso! É mais quebrada, samba de gesta. Vai daí, meu, vai daí. Piada! Piada do padre! Apoio! Inseticida Mafu! Agora Mafu noite e Mafu dia! Quem manda pra gente é o Fábio Davi Crestani, de Tapera, Rio Grande do Sul. Ah, tem ninguém lá. Adão estava perambulando triste pelo jardim do Éden, muito sozinho, quando Deus perguntou: Éden! Olha. O que há de errado com você, Adão? Ah, o Deus podia fazer o Deus ali, né? É? Chama quem tem voz de Deus. Ô, aí. Cid Moreira! Boa noite. Chega aí, Cidão. Ah, obrigado. Finalmente me chamaram para fazer alguma coisa. Mas é que o teu plantão só começa às 18, né, Cidão? O meu plantão, quem sabe, sou eu. Não também, Cidão. Desculpa, Cidão. Que é isso? Quem sou eu para me meter no teu plantão? Tenho? Então, não. Ninguém mete no meu plantão. Repetindo. Tá, fecha na piada. Foco na piada. Tu vai interpretar uma voz. Vou interpretar. Adão tava perambulando triste pelo Jardim do Éden muito sozinho, quando Deus pergunta... O que há de errado com você, Adão? E aí Adão disse que não tinha com quem conversar, era muito solitário. Então Deus lhe disse que iria lhe fazer uma companhia e que seria uma mulher. E disse mais, Deus. Ela será muito bonita, colherá alimento para você, irá cozinhar para você. Quando você sujar suas vestimentas, ela levará para você... E lavará para você. Concordará sempre com cada decisão que você tomar e não o enganará. É bom esse Deus. Será sempre a primeira a admitir que está errada quando vocês tiverem o desentendimento. Elogiará e o apoiará sempre. Carregará suas crianças e nunca pedirá que você se levante no meio da noite para cuidar deles. Nunca terá uma enxaqueca e sempre terá vontade e disposição para lhe dar amor e carinho sempre que você necessitar. Tirando, né, Deus? Ai, quero uma dessas também, Adão. Aí Adão olha pra Deus e fala: e quanto é que vai me custar essa mulher aí, senhor? Um braço e uma perna. Aí Adão pensou por um momento e falou: ô senhor, o que eu posso conseguir por uma costela? E o resto da história você conhece. Muito bom, hein, cara? Muito bom mesmo. Quem tá aí? E o Pedrinho vai com o seu amigo pro médico, tá? E aí, chegando no médico: o que vocês querem aqui, meu? O médico, né? Você, doutor, eu uma bolinha de gudes, meu. Ah, que ruim. Tá aí tu, meu, que tá falando: dá uma bolinha minha, tá? Uma vez eu engoli uma águida. É mesmo, cara? Águida. O que é águida? Eu tava jogando ontem com meu filho. Com águida e buzucão. A bolita clássica é aquela verdinha, o mais escura. Águida branca. A águida é transparente, coloridinha dentro. Chegou a ter olho de gato? É a bolita uruguaia. O que ele não engoliu ainda, né? Já engoliu a pilha, não foi tudo. Não, foi tão legal. Quando ele engoliu a bolita, com certeza ficou mais com cara de olho de gato, né? Ainda mais que é azul. Tá, mas qual é que é olho de gato? Olho de gato é aquelas que tinham um fiapinho dentro, assim, tipo olho de gato. Isso, mesmo. Isso. Puta, aquilo não, era mas aquela era mais difícil. E a branca, claro. E a branca. Era a tinha igual. Uma bolita. Mas tá, mas aí, cara, não. Saiu? O bolão é o buzucão. Aí que tá. Aí, como é que saiu? Como saiu? Sai por onde tem que sair. Pelo buzucão. Saiu? Oh, vamos conferir, cara. E o buzucão águida, então? Não, esse tem não o buzucão águida. Esse graça, o águida eu conheci com o bonito uruguai. Não, cada um com seu buzucão, tá? Cada um cuida do seu buzucão. Ficamos por aqui com este buzucão, quer dizer, com este pretinho. Ah, não, vou acabar. Vai no buzucão, Lelê. Vai no buzucão. Vai acabar, Lelê. Candidato ao governador sobe no palanque e diz: neste bolso nunca entrou o dinheiro do povo. Iuiiii! Aí o gurizão fala, calça nova, ainda não. Piada. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesta última hora. Esperamos que tenha sido tão agradável para você quanto foi para nós. Ficamos por aqui com Pretinho Básico e Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Voltaremos às 18 horas com mais um Pretinho Básico. Vem aí, é a programação matadora da tarde da Atlântida. Valeu!